Ah, já, uma beca. Tens que baixar mais o resto do beat, que é para teres noção do resto que estás a tocar. Eu quase que não tenho. Tenho que levantar bem aqui. Falta! Não, porque o beat eu ouço bem, não ouço. Eu aqui não ouço muito é a guitarra. A minha. Ou a tua? Esta daqui, ou a tua? Não, a tua ouço bem. Estou a falar da minha guitarra. O beat estou a ouvir bem. A minha. Ah, isso está a ouvir bem. Se a minha está boa, ou levanto mais ou baixo. Epá, até parece que a minha até está mais alta, um bocado demasiado. Depende de como é que tens aí o dó, o botão do dó. Vira o botão do dó todo para a direita. O botão de lá na placa de som do dó, vira tudo para a direita. Para ter só noção do que está a dar no dó e não no input. Thank you. Agora lá não acusta. Agora como é sempre a mesma merda dos mesmos acordes, como é que um gajo vai saber o que é que foi?